bota nela. Fazendo tanta falta, mas espero o tempo que preciso for. Guardei com emoção as batidas do seu coração. E como uma menina na janela, vou pedir a lua pra você não demorar. Ouvindo o som que contagia essa galera, o pão arrebentou tocando assim me faz chorar. Queimando do estúdio super eletrizante do Acará. Não demora, vem ver o arrebentão. DJ Kleber, Jorginho detonando. Não demora, pro bom arrebentão. De Acará, todo batidão. Não demora, vem ver o arrebentão. DJ Kleber, Jorginho detonando. Eletrizante do Acará. Fazendo tanta falta, mas espero o tempo que preciso for. Guardei com emoção as batidas do seu coração. E como uma menina na janela, vou pedir a lua pra você não demorar. Ouvindo o som que contagia essa galera, o pão arrebentou tocando assim me faz chorar. Queimando do estúdio super eletrizante do Acará. Não demora, vem ver o arrebentão. DJ Kleber, Jorginho detonando. Não demora, pro bom arrebentão. De Acará, todo batidão. Não demora, vem ver o arrebentão. DJ Kleber, Jorginho detonando. Sweet.